coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, só vim te falar. Tô afim de você e se não tivesse vai ter que ficar.